no bicão. Eu banco, eu me viro, mas nem pensar em mudar. Ele é meu homem. Todo amor é bom. Se dói é só se acostumar. Todo amor é bom. A dor é só pra excitar. Acostumar, todo amor é bom. A dor é só pra excitar.